das minhas noites, donzela do sol a pino, miúda a pedir açoites, mulher do meu desatino, menina das amoreiras, peixeira da beira-mar, todas são namoradeiras, é Lisboa a namorar. É Lisboa quem pudesse ser a proa da fragata, que rompe quando anoitece o seu vestido de prata, afagar com dedos brandos, como beijos na maré, a tua boca de morangos, vendida no cais Sodré. A primeira mostra o peito, a segunda a roupa branca, a terceira sem defeito, a quarta a balanca. É Lisboa em todas elas, a mostrar em cada uma as rendinhas amarelas do seu saiote de espuma. Que rompe quando anoitece o seu vestido de prata, afagar com dedos brandos, como beijos na maré, a tua boca de morangos, vendida no cais Sodré. Afagar com dedos brandos, como...